Converso aqui na CBN neste momento com o Douglas Menezes, ele que é gerente geral de vendas e marketing na rede Mabu de Hotéis e Resorts. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui. Rede Mabu, que nesta semana, inclusive, abriu mais um empreendimento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, um hotel chamado Mabu Interludium, uma aposta até um pouquinho diferente com relação à oferta já existente aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Exatamente. Para nós é um orgulho da Rede Mabu abrir mais um hotel aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A gente já tem o Mabu Termas Grand Resort na cidade. Que é uma referência há vários anos aqui, né? Exatamente, é uma referência. E agora com a abertura do Interlúdio, que nos orgulha muito também. Esse hotel Mabu Interludium, ele está localizado na região ali do bairro Cognópolis, na chamada Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Há uma aposta também neste público da Conscienciologia, também, para a questão até do preenchimento dos quartos deste hotel? Sem dúvida nenhuma. O hotel ele foi projetado e programado dentro de um plano de expansão da Conscienciologia. E, obviamente, que a Conscienciologia tem os seus membros espalhados em várias cidades e vários países. E essa vinda à Foz do Iguaçu, obviamente, vai ter o destino certo, que é o Mabu Interlúdio. Nós temos um bom espaço de eventos também no hotel, porque é uma prática da Conscienciologia fazer os seus cursos, os seus treinamentos. E com essas salas hoje dentro do hotel, com uma estrutura hoteleira, com um bom atendimento, um bom serviço e a tranquilidade que o hotel oferece, sem dúvida será um grande diferencial para a própria Conscienciologia e para o mercado de Foz do Iguaçu em linhas gerais. Tranquilidade é um ponto-chave. Fica, inclusive, fora um pouquinho do roteiro turístico, dos pontos mais movimentados no trânsito aqui de Foz do Iguaçu? Exatamente. É um hotel para quem está buscando efetivamente tranquilidade, é um contato efetivamente próximo à natureza, temos lá uma trilha, enfim, e o hotel disponibiliza esse tipo de atração. Apesar de não estar nesse raio que você mencionou de trânsito, ele tem um muito bom acesso, né, aos principais pontos turísticos da cidade, para chegar no aeroporto, para ir para a Argentina e para os pontos turísticos da cidade. Realmente ele está com um acesso bastante interessante para o cliente, seja de eventos ou de lazer. Estrutura do hotel, você mencionou a questão de eventos, né, de salas próprias para eventos. Serão quantos quartos? Como é que está estruturado também esta nova unidade da Rede Mabu? Claro, o hotel ele tem 100 apartamentos, desses 100 apartamentos, 8 são suítes. Ele tem uma área de eventos que comporta até 700 pessoas. O total são 5 salas, o grande salão interlúdio ele é modular, então eu consigo fazer dessas 700 pessoas 2 salões, né, divididos, e eu tenho salas menores que comportam eventos de pequeno e médio porte. A decoração do hotel ficou muito bonita, estamos realmente assim, bastante animados e ansiosos, esperando os clientes nos visitarem. As pessoas de Foz do Iguaçu são todas muito bem-vindas no hotel para ver como ficou bonito o hotel. E acaba sendo realmente uma oferta diferente dentro da própria cidade de Foz do Iguaçu, né? Aquela área ali da Conscienciologia, uma área que fica ao mesmo tempo próxima de tudo, como você mencionou, né? Também dos atrativos turísticos, ela fica com características até rurais em alguns pontos ali próximo a este hotel. Rede Mabu que vem investindo forte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive a principal unidade, a mais tradicional, o Mabu Termas, está com vários investimentos aqui na cidade? Exatamente, a Rede Mabu ela tem um plano de expansão bastante audacioso aí para os próximos anos. Esse plano master foi lançado em 2011, com investimentos na ordem de 300 milhões de reais. Com a expansão da rede, nós temos aí previsão de mais 22 hotéis a serem inaugurados nos próximos 5 anos. E Foz do Iguaçu é uma cidade que a Rede Mabu tem um olhar muito especial e com muitos investimentos previstos também. Nessa linha de investimentos, até 2012, nós tínhamos 208 apartamentos disponível para venda no Mabu Termas. Nós fizemos uma nova ala, foi construída a ala tropical. Hoje a gente tem 362 apartamentos no hotel. E com a ampliação dessa ala, o próximo investimento seria na área de lazer e também para eventos, que é a nossa grande novidade, que é o lançamento da primeira praia termal do sul do país. É um investimento de 15 milhões de reais. Ele fica pronto agora na primeira semana de dezembro, então as obras já estão nos seus detalhes finais e tem muitas outras novidades que serão apresentadas para todo o mercado nos próximos meses e anos aí pela Rede Mabu aqui em Foz. Eu destaco que na semana passada eu conversava com o editor do Guia Quatro Rodas, que foi lançado também semana passada agora em São Paulo, e ele me comentava a respeito dos hotéis aqui de Foz do Iguaçu. 4 hotéis de Foz do Iguaçu ficaram citados na lista entre os melhores do país para que as pessoas viajem com a família, né, com crianças. Entre eles, o Hotel Mabu. É uma das apostas justamente do Hotel Mabu, além da questão de eventos e tudo mais, a questão do público familiar? Nós temos hoje um hotel que é referência na área de eventos, isso há muitos anos. Nós temos uma estrutura fantástica para atender eventos de pequeno e médio porte, salas com até capacidade para 2.500 pessoas. E a área de lazer, claro, com a praia termal, sempre foi uma grande aposta da Rede Mabu. Para a família em linhas gerais. Tanto é que nós temos as nossas piscinas, né, são termais, com temperatura 36 graus de temperatura. Temos ali uma excelente equipe de recreação e um grande diferencial. Nós temos dentro do hotel o sítio do Pica-Pau Amarelo. E o sítio do Pica-Pau Amarelo, por si só, é uma grande atração. E o que é interessante é que ele agrada a todas as idades. As crianças ficam encantadas em ter o contato com a Emília, com o Visconde, mas os pais e também os avós, em alguns casos, se encantam e vivem um momento nostálgico em viver a história que emociona a todos, que é de Monteiro Lobato. Estamos falando dos investimentos da Rede Mabu aqui na cidade de Foz do Iguaçu, tanto no Mabu Termas Hotel como também no Mabu Interludium Iguaçu Convention, que está sendo aberto ao público nesta semana. Isso mostra também confiança da Rede Mabu aqui no mercado de Foz do Iguaçu, no destino Iguaçu? Nós acreditamos muito na cidade. Hoje Foz do Iguaçu é o terceiro destino mais visitado por turistas, em especial turistas estrangeiros, e a cidade de Foz do Iguaçu tem recebido investimentos pesados na área de turismo e já tem uma estrutura muito interessante, né? A questão da tríplice fronteira, a gente percebe também diversas novas atratividades na cidade, conhecidas já por todos, e isso faz com que o turista, além de ter uma cidade que apresenta boas estruturas de eventos e negócios, o atrativo turístico da cidade é inquestionável. E nós temos efetivamente um carinho muito especial pela cidade e pretendemos investir muito nela. Rede Mabu agora com duas unidades aqui em Foz do Iguaçu, inclusive essa construção, isso é um ponto que vale a pena a gente focar, essa construção do Mabu Interludium, ela aconteceu ali meio que em parceria também com a Associação da Conscienciologia? Exatamente, o Mabu Interludium é uma realização da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, que é a IEC, e contará com uma administração da Rede Mabu, que possui aí mais de 4 décadas de experiência em hospitalidade, em atendimento. A Rede Mabu é referência em seus hotéis. Hoje nós temos 3 hotéis em Curitiba, por exemplo, o Mabu Curitiba Business, que está no centro, tem um hotel que está na cidade industrial, também um convention, esse é o segundo convention da Rede Mabu, e o Hotel Mabu Capivari também, que é um eco-resort, que fica a 50 minutos ali de Curitiba. Quando a gente fala em eco-resort, porque todos os hotéis têm um ícone que nos chama muito a atenção, que é viver o verde. A gente acredita muito na sustentabilidade, na responsabilidade ambiental, e um detalhe que o Mabu Termas Grand Resort é o primeiro hotel a receber o selo de sustentabilidade reconhecido e oficializado. Isso nos orgulha bastante. E fica um convite também para que as pessoas prestigiem o restaurante ali do novo Mabu Interludium. Exato. Um grande diferencial do Mabu Interludium é que ele tem um belíssimo restaurante, uma gastronomia de alto padrão e aberto ao público. Isso é realmente incrível. A pessoa na cidade pode experienciar uma boa refeição no hotel que atende o público externo. Em especial, temos uma feijoada aos sábados que começou agora e já está fazendo bastante sucesso. Também nesta semana surgiu a notícia aí da questão do reconhecimento do certificado de excelência por parte do portal TripAdvisor, uma referência na internet em termos aí de indicações turísticas. É o segundo ano consecutivo que o hotel recebe esse selo de excelência pelos comentários que são divididos, né, pelos nossos hóspedes junto a esse site, que é efetivamente uma referência. Goiás. Nós temos quase 1.000 ali, mais de 800, na verdade, contribuições de clientes que vivenciaram as suas experiências e dividiram as suas opiniões e os momentos que estiveram no nosso hotel. Conversei aqui na CBN Foz com o gerente-geral de vendas e marketing da rede Mabu, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, participando nesta semana da inauguração do hotel Mabu Interlúdio, também de todos os investimentos aí da rede Mabu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Douglas Menezes, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Nós que agradecemos, a rede Mabu tem muito orgulho de lançar esse novo hotel na cidade e estamos à disposição para receber todos vocês em nossos hotéis. Muito obrigado.